Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha. Estamos iniciando mais um Entre Livros nessa sexta-feira com duas convidadas. Diana Viveiros é pesquisadora especializada em segurança internacional e direito internacional dos direitos humanos, mestranda em estudos estratégicos da defesa e da segurança internacional. Ela é também membro da Academia Brasileira de Direito Internacional e Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Pesquisadora da Rede Brasileira de Pesquisa sobre Operações da Paz, Rebra Paz, e é também autora do livro Curtindo a Vida Acadêmica Produtivamente, Estratégias para Levar a Faculdade com Leveza. Então, Diana, seja muito bem-vinda. Obrigada, olá, boa tarde a todos os ouvintes. E nossa outra convidada é Viviana Passos Gomes. Ela é especialista em Direito Ambiental e Direito Internacional. É doutora em Direito Público pela Universidade de Sevilha. Tem pós-doutoramento em Direito Ambiental pela Universidade Castilla-La Mancha. Né? Autora também do livro La Gestión Participativa de las Aguas en Brasil e España. Ela também trabalhou na OCDE, em Paris, na preparação e elaboração do relatório sobre governação das águas no Brasil, é isso? Governança das águas no Brasil. Ah, governança. Então, Viviane também, seja bem-vinda. Muito obrigada. E hoje, a gente tem a honra de apresentar o nosso primeiro livro em inglês. E o título do livro delas é Legal Protection for Environmental Migrants, Current Challenge and Ways Forward, que significa proteção jurídica para os migrantes ambientais, desafios atuais e caminhos futuros. Então, a gente tem aí o primeiro livro, né, em inglês, mas nós vamos estar falando em português aqui, tá, gente? Então, vocês não se preocupem, que todo mundo vai entender. Então, é o seguinte, primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: o que vocês estão chamando de migração ambiental? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada, Rose, pela disponibilidade de trazer a gente aqui. Bom, quando a gente fala de migração ambiental, de migrantes ambientais, em primeiro lugar, a gente tem que considerar que existe um grande debate terminológico em torno desse tema, né? E esse debate terminológico, ele vai muito em torno daquilo que se tem publicado. A maior parte dos autores, eles consideram uma terminologia que a gente considera que não é a mais correta, e que no nosso livro nós usamos migrantes ambientais. A maioria dos autores, né, principalmente aqui no Brasil, grande parte das publicações, elas chamam de refugiados ambientais, né? E no livro nós esclarecemos e justificamos por que nós consideramos que essa não é a terminologia mais adequada, né? Mas os migrantes ambientais, de um modo geral e bem genérico, são aquelas pessoas que precisam, né, por algum motivo relacionado a alguma causa ambiental, se deslocar, né, do seu ambiente, do seu local de origem ou da sua residência habitual, né, para poder ter uma condição de vida melhor. E esses fatores, né, que envolvem esses motivos que levaram essa pessoa a migrar por decorrência do meio ambiente, muitas vezes eles podem envolver inúmeros fatores, né? Então, por exemplo, se a pessoa decide voluntariamente fazer essa migração ou se ela é efetivamente forçada, né? Só uma dúvida, esse termo, então, migração ambiental, vocês que criaram, é isso? Ou já existe? Não, esse termo já existe. Ah, tá. Né? Esse termo já existe, é uma terminologia, inclusive, que tem uma definição da Organização Internacional para Migrações, a OIM, né? Que recentemente, inclusive, passou a fazer parte das Nações Unidas, como agência das Nações Unidas para migrações. Eles já trazem esse conceito. É porque, assim, para a gente que está de fora, para quem vê o termo, dá a impressão, assim, que vai migrar o ambiente, né? A migração do ambiente. Mas, então, já é um termo que na área é conhecido, né? Isso. Só para complementar um pouco, primeiro, boa tarde, pessoal. Obrigada, Rose, pela oportunidade de estar aqui. O nosso capítulo 2, ele traz toda essa discussão terminológica. Internacionalmente, existem três termos que são muito usados, que é refugiados ambientais, como a Diana estava falando, que é o termo mais conhecido no Brasil, por exemplo. Na mídia fala muito em refugiados ambientais. Migrantes ambientais, que não é nem imigrantes, nem emigrantes, é migrantes ambientais, tá? Ou seja, porque a migração em si, todo o processo de migração, de ida e vinda, a questão dos deslocados ambientais, Só que aí existe toda uma diferenciação terminológica, que é exatamente o que a gente consegue fazer no capítulo 2, uhum. desmistificar isso e justamente chegar à conclusão de por que nós preferimos usar o termo migração ambiental. Mas eles, no conceito geral, significam a mesma coisa? Não. Aí a gente pode começar a explicar, então. Isso. Vamos lá. Tá. Primeira coisa, com relação aos refugiados ambientais. Os refugiados, a terminação refugiados, ela foi criada pela Convenção de Geneva em 1951, tá? No contexto de pós-guerra, de Segunda Guerra Mundial. E foi criado para, vamos dizer assim, suprir a proteção legal dos refugiados europeus. Então, existia uma limitação geográfica. Era só para os imigrantes europeus que vinham daquela guerra. Uhum. Tá? E tinha, então, essa limitação geográfica. E tinha também uma limitação temporal. Era só para o pessoal pós 1950 e só com relação à Segunda Guerra. A partir de 1967, houve um protocolo que tirou esses dois limitantes, o temporal e o espacial. Tá? E aí passou, então, a ser refugiado toda e qualquer pessoa que vem de uma perseguição política, ou religiosa, ou de guerra, de um contexto de conflito. Então, não, o ambiental não significa só que é um desastre natural da natureza. É qualquer tipo de migração. Não, isso é o refugiado. Compulsória. Essa é a questão do refugiado. Poxa, então tá bom? Já me bananei. Não, então vamos lá. Então, esse é o refugiado de guerra. Por isso mesmo que o migrante ambiental, refugiado, ele não pode ser considerado refugiado. Porque ele não vem de um contexto de guerra. Okay. Tá? Sim. O imigrante, ele vem, aí se confunde muito. Será que ele veio, ele foi forçado ou ele foi voluntário? Uhum. Ou será que ele foi forçado até um determinado tempo? Ele ficou lá, aguentou o máximo que pôde, mas a situação se tornou tão inóspita que ele psicologicamente se viu forçado, uhum, a sair. Uhum. Então, essa distinção, justamente por isso, existe uma lei para contemplar o conflito de guerra. Uhum. Mas não existe a questão de guerra, a questão de conflito, de perseguição política. Mas não existe uma lei justamente para proteger quem vem de catástrofes naturais, tá? Ou seja, de todos os desastres que podem ocorrer. Tsunami, terremoto, furacão, tifão, tudo isso. Então, assim, além disso, ainda tem os de degradação lenta, que é o que a gente vê, seca. O aumento das inundações, as ilhas que estão, as ilhas do Pacífico, que estão realmente desaparecendo pouco a pouco, e isso realmente é visível, e tem muitas ilhas ameaçadas, principalmente no Pacífico. Então, assim, para esse público não existe uma lei. E pela lei que existe dos refugiados de 1950, eles não se enquadram. E aí existe uma tentativa de utilizar um refugiado porque ele é mais apelativo, entende? Sim. Ele é mais assim, tá vindo, você tem que... Então, se utiliza o termo refugiado ambiental. Mas essa ele não lei, é adequado tem, em termos de lei. Em âmbito internacional. É. Então, o nosso livro traz justamente essa perspectiva. Por, uhum, que existe uma proteção para quem vem de conflitos e não existe uma proteção para quem vem de um contexto de catástrofe natural, sim, ou de uma degradação ambiental lenta? Uhum. Isso foi a identificação do... Tipo, é o problema de é vocês. É o problema. Problema principal. Vocês, é a lacuna jurídica, é a falta de uma legislação que proteja, né, efetivamente essas pessoas. E existem várias questões, por exemplo, que giram em torno dessa terminologia. Porque o termo migrantes ambientais, ele é um termo que é mais amplo. Em relação às outras terminologias que a gente viu, né? Principalmente essa que leva em consideração os refugiados ambientais. Então, por exemplo, não importa se a pessoa veio de um desastre que foi ocasionado por uma causa natural ou por uma causa efetivamente humana, até porque na prática como é que você vai mensurar? Como é que você tem como distinguir isso? Não importa se essa pessoa veio de uma degradação mais lenta, como é o caso das ilhas, né? Que a Viviane acabou de falar, Kiribati, Tuvalu, por aí vai, principalmente as ilhas do Pacífico, ou se essa pessoa veio de uma questão de situação de desastre. Tá? Também não importa se essa migração ela é temporária ou se ela é permanente, se ele decidiu passar um tempo fora até a situação amenizar ou se ele resolveu que não, em determinado momento para mim é que deu, uhum, né, e vou seguir adiante e começar a viver em outro lugar. Tá. Né? Outro critério também que a gente usa que é a questão, muito importante, do interno. A gente pode deixar para depois do intervalo? Pode. Então a gente vai dar um tempinho, a gente retorna então depois dos comerciais. Programa Entre Livros, apresentação Rosimeire Salles. Você sabia que a rede Asteca é certificada pelo programa de qualidade da Petrobras de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Asteca? É o programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Asteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Asteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florada é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florada está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros. Infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45-3523-1626. Ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Suas próximas férias podem ser incríveis em destinos como Orlando, Miami ou Las Vegas. Ou em frente ao Blue Park, um dos maiores parques aquáticos do sul do Brasil. Venha conhecer Maimabu, o melhor negócio para quem busca férias inesquecíveis sem preocupações. Agende sua visita pelo 45-3521-2080 e conheça o apartamento modelo. As melhores férias da sua vida estão no Maimabu. E o passe é livre para as atrações do Blue Park. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles. De volta na próxima sexta, a 1. Então, aqui conversando com a Viviane Passos Gomes e Diana Viveiro sobre migrantes ambientais. Diana. Bom, então, gente, como eu estava falando, né, os principais critérios que vão abranger o conceito de migrantes ambientais, que a gente falou no último bloco, primeiro, se a causa é natural ou humana, se essa degradação ela foi mais lenta ou se ela foi efetivamente em relação a um desastre, né, se é temporário ou permanente, se é interno, transfronteiriço, ou seja, né, se requer uma mudança de país, internacional. A Viviane vai falar um pouquinho mais. Exatamente, ela inclui, então, todo esse contexto. Não importa se ele é interno, se ele é temporário, se ele é permanente. Ele é um conceito muito mais... dentro do país. Dentro do país. Ele é muito mais abrangente. Por isso ele contempla todas as pessoas. Porque não adianta criar um conceito, uma proteção legal e abranger só um grupo de pessoas. Uhum. E o outro grupo de pessoas que também está sendo atingido por alterações climáticas ou ambientais, no sentido mais amplo, também vão estar prejudicadas. Então, esse conceito ele é mais inteligente porque ele é mais abrangente. Tá? Então, eu queria trazer que, nesse sentido, eu estava falando para você que existem três conceitos. Então, a gente já eliminou os refugiados, porque sim, refugiados é para conflitos. Uhum. Tá? A gente contou, então, que o conceito de migração ele é muito mais amplo. E o conceito de deslocados, o conceito de deslocados é justamente com relação a essa questão, ele é só para deslocamento interno. Então, ele só contemplaria a migração ambiental dentro do país. Uhum. Por exemplo, se acontecesse uma catástrofe natural, um terremoto em São Paulo, e aí a proteção seria dentro do país. Então, o país já tem uma certa... tem autonomia, tem a soberania para decidir suas próprias leis de proteção. Igual aquele acidente que teve lá em Minas. Exato. O país, isso já está decidido. Isso não é uma problemática. A problemática ela é internacional. Uhum. Ou seja, não existe uma lei internacional que garanta a proteção legal desses imigrantes. Certo? Então, aí entra, então, por isso que a gente não ficou nem com refugiados, nem com deslocados. Entendi. A gente adotou, então, o termo migrantes ambientais. Com relação a essa questão, eu queria entrar também que existe uma grande dificuldade de chegar a números exatos de quem são esses migrantes ambientais. Por quê? Porque não se sabe, não existe um controle correto com relação a isso. Até porque muitas vezes entra até ilegal, exato, né? Exato. Então existe um controle parcial feito pelos países. né? Por isso, o número que a gente tem hoje já é um número extremamente alarmante, tá? Que ele diz que de deslocados internos, ou seja, de migração ambiental dentro do país, já chega a 135 milhões de pessoas. Nossa, é muita gente! Vale ressaltar, né, que só já em 2017, salvo engano, a ONU divulgou um relatório dizendo que o número de deslocados de guerra já ultrapassava os números relacionados à Segunda Guerra Mundial, em torno de 50 milhões. Né? Então, só os deslocados por conflito são em torno de 69 milhões. E quando a gente pensa na problemática ambiental, esse número vai para 135 milhões. Ou seja, a população mundial cresceu muito também. Exato. Né? Aí você tem. Mesmo assim, é assustador, né? Aí você tem, ou seja, a gente não consegue dar conta nem com relação à lei que já existe para esses 69 milhões. E esses dados todos são da ONU. Esses dados são todos dados internacionais, realmente oficiais. Então, você imagina ainda criar lei, por isso existe uma grande resistência dos organismos internacionais de fortalecer esse debate, porque o problema existe, mas a questão é, eu não quero assumir esse problema. Os estados não têm interesse em assumir esse problema, porque como é que eles vão absorver toda essa população? É muita gente para entrar em vários países. Então, se legaliza e se realmente se cobra de cada estado que eles recepcionem também, além dos imigrantes ambientais, dos imigrantes que vêm de conflitos, que se receba também os imigrantes ambientais, então os países não têm estofo. Então, existe essa resistência. Mas é uma questão inevitável. Está aí, as coisas estão acontecendo. A gente liga a televisão todo dia, tem um caso de uma inundação, de uma seca, de um terremoto, de um tsunami. E é um caminho sem volta. É isso que a gente quer chamar realmente a atenção. Então, na primeira parte do livro, a Lidiana vai falar um pouquinho, a gente traz, então, todo esse desafio. Todos os desafios, os desafios atuais, o que, que a gente tem de problemática? O primeiro capítulo traz essa questão de números, compara com os conflitos. Um dado importante, por exemplo, a Síria, a guerra da Síria de 2010 para cá, gerou 12 milhões de pessoas. Muita gente. Muita gente. E está gerando toda essa crise de migração ambiental na Europa. Agora, você imagina 135 milhões que já vem aí acumulado? Né? Internamente só. Fora os migrantes que estão realmente fazendo essa... Isso no período de 2012 a 2017. Isso, acumulado de 2012 a 2017, que eles só começaram a analisar isso agora. Então, é tudo muito recente, é tudo muito... Sabe assim, o direito ele é muito dinâmico. Então, as coisas vão acontecendo. Nem tem interesse que isso aconteça. Né? As coisas vão acontecendo, os problemas vão ocorrendo e a lei não acompanha. E a população vai ficando sem proteção. Sabe? E o interesse econômico e político, ele é de rechaçar o direito humano. Então, entra a questão aí muito do direito humano, que a Diana pode complementar também. Não, eu queria complementar, principalmente em relação a essa questão da nossa mesmo primeira dificuldade que a gente encontrou ao escrever o livro, foi essa questão numérica. Porque para a gente ir atrás de uma proteção jurídica, é importante saber quantas pessoas precisam, né, dessa proteção, quem efetivamente são essas pessoas. Então, a gente vê que existe uma diversidade de metodologias, mas a maior parte das metodologias, por exemplo, quem fornece os dados sobre migrações, geralmente são os censos dos estados. Né? Então, cada país vai ter sua própria metodologia, então isso é muito conflitante quando você precisa desses dados, desses números consolidados. A boa notícia é que existem organizações internacionais, como a própria OCDE, a própria OIM, a Organização Internacional para Migrações, né? Que estão já demonstrando não só um interesse, mas acompanhando essa necessidade de esclarecimento em relação aos dados e criando metodologias cada vez mais sofisticadas para poder trazer esses números, né, à tona aí para a população. Né? Vocês lançaram esse livro já em outros países, né? Qual foi a repercussão disso? Assim, como que vocês sentiram que esse assunto repercutiu nesses países? Olha, na verdade, o tema já vem sendo debatido no meio acadêmico em vários países, em todos os países, inclusive aqui no Brasil, aqui em Foz. Porque se a gente parar para pensar, os haitianos são refugiados ambientais, como eles são chamados aqui. Eles são refugiados, vieram de um terremoto. Sim. Tá? Então, a problemática dos haitianos no Brasil, da migração dos haitianos, é em função desse... Por isso que se utiliza muito mais agora essa... veio à tona essa questão dos refugiados ambientais no Brasil, tá? Ainda que a gente já conversou que o termo não é adequado, seria imigrantes ambientais. Sim, tá. Mas isso também é uma coisa dentro do Brasil, isso já é discutido dentro do Brasil no meio acadêmico. Mas em termos de realmente de lei, o que a gente vê no Brasil, por exemplo, foi só uma questão de vamos dizer, regularização da ajuda humanitária. Não existe uma proteção efetiva para esse grupo. Existe assim, ele receberia essa ajuda porque ele é um imigrante com uma necessidade de proteção de seus direitos humanos. Não é porque ele é imigrante ambiental. Não é uma questão específica, entende? Então foi feita uma lei de imigração e já essa ajuda foi criada para os haitianos em 2012 e a lei veio ano retrasado, que agora já está em 2019. Foi em novembro de 2017, não foi isso? A lei de imigração, nova lei de imigração do Brasil, e regularizou essa ajuda humanitária. Mas ainda é necessário, mas não é suficiente. A gente precisa de uma legislação específica. Na época da guerra do Líbano, aqui em Foz, também teve uma repercussão grande. Né? Porque aqui tem uma comunidade árabe grande, libaneses também, né? Então a gente sentiu isso, mas aí não é. Não entra, ele entra como refugiado. Ele já está com a proteção internacional. Eu pensei na Venezuela também. A Venezuela também é perseguição política. Perfeito, tá? Ok. Mas fala aí como é que foi nos outros países. Então, e aí você vê também essa discussão na Europa, ela é muito, vamos dizer assim, inflamada. Né? Mas agora, porque ainda que exista, foi lançado agora, foi feito nos últimos 2 anos, desde setembro de 2016, que marca o início da construção desse livro, da ideia, de quando surgiu a ideia para fazer esse livro, existia uma movimentação numa conferência geral da ONU em Nova York, onde eles começaram a idealizar algo mais concreto em termos de migração internacional e aí incluir os imigrantes ambientais a nível internacional também. E aí fizeram um longo processo, então, de discussões, de agendas, de deliberações e tudo mais, que culminou em dezembro agora, bem no dia do lançamento do nosso livro. Poxa, foi tudo muito sincrônico, muito legal. Na semana de lançamento, a gente estava com 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e acontecendo a concretização do Pacto Global de Migração, onde inclui também algumas metas, tá? Com relação à migração ambiental. Agora sim, qual é a questão aí? A questão é que ainda são cartas de intenção. É soft law, que a gente chama dentro do direito internacional. Não é uma coisa assim exatamente efetiva. Então, a gente tem que esperar para ver, na prática, qual é o resultado disso, tá? Então, é o que eu estou dizendo, assim, o que a gente nota é que o tema existe, não dá mais para virar de costa para o tema. Dentro do meio acadêmico, ele é bastante discutido, tá? As pessoas têm consciência, mas existe aí uma briga política, um desinteresse político, porque eles, principalmente na Europa, porque eles não estão atendendo nem a migração. A distância da academia para os órgãos governamentais, para os governos. E ainda que a nível internacional a coisa já esteja se concretizando, a questão é ver isso plasmado realmente na prática, né? Isso acontecer dentro, os estados começarem a receber e começarem a ter metas e ações efetivas para incluir, fazer a integração desses migrantes ambientais. E a questão do interesse político é realmente fundamental em todo esse processo, né? A gente vê, por exemplo, o presidente, nosso presidente já anunciou que não tem interesse em fazer parte do Pacto Global de Migração. O Brasil fez parte de todo esse processo dos últimos 2 anos, participou de todas as reuniões, e aí no dia do Pacto Global o Brasil estava lá, praticamente assinou e se comprometeu, e no mesmo dia um novo ministro, que ia ser empossado agora, declarou que isso é uma questão de soberania nacional e que ele não vai deixar as normas internacionais influir. Quer dizer, aí a gente se pergunta, sendo bem prático, tá? É até meio irônico, e se acontecer com o Brasil? Quer dizer, o Brasil não dá mão para outros migrantes ambientais vindo de outro país, e que na hora que acontecer no Brasil, quem vai dar mão para a gente? Se a gente não deu... Existe, porque dentro do direito internacional é questão de reciprocidade. Entende? Então, assim, o Brasil está, vamos dizer assim, se colocando em risco. É essa a nossa avaliação dessa situação. Agora, vocês colocam aqui também sobre as consequências futuras. Vocês pensam, então, que seria... inevitável que no futuro isso vá acontecer, de haver uma regulamentação internacional, ou isso é uma utopia? A gente tem esperança. A verdade é que a gente tem muita esperança, né? Porque eu estou dizendo, mas a realidade é que assim, as coisas só começam a acontecer quando efetivamente, em termos de lei, quando o problema já está instalado. Né? Essa é uma cultura não só nacional, mas também internacional. Então, é justamente essa alerta que a gente quer trazer no livro, de que, assim, poxa, vamos esperar pipocar Tsunami para todo lado, terremoto para todo lado, para a gente dar a mão e dizer assim, poxa, vamos criar uma situação em que todo mundo se ajude, se ampare. E nesse pacto, muitos países se recusaram a assinar. Como é que foi a participação? Não, foi bem positiva, foi bem participativa. Então, é uma primeira iniciativa bem, né, assim, que está representando um avanço, né? É atrasada já, diga-se de passagem, mas já é alguma coisa. A gente considera que o Pacto Global sobre Imigrações, na verdade, ele é uma sementinha que está sendo plantada. No nosso viés, e até a gente traz isso no livro, o pacto por si só, ele não atende as necessidades dos migrantes ambientais. Tá? É um pacto geral sobre imigrações, então ele vai trazer em um... Porque, na verdade, ele também nem ele é formado por, só vingando, 23 objetivos. Né? E em um desses objetivos, ele vai ter ali um aspecto que vai tangenciar essa proteção. Mas, como a Viviane falou, esse é um pacto que ele não é vinculante para os estados, né? Então, ele não tem esse caráter de obrigatoriedade, ele é uma diretriz, né? Então, ele traz muito essa questão da proteção, né? Principalmente dos direitos humanos, que está expressa no pacto, mas existe essa, no nosso viés, na nossa perspectiva, é uma sementinha que está sendo plantada. E aí é por isso que a gente traz no capítulo 6 qual é a nossa sugestão de solução, né? Caminhos a seguir. O que a gente acha que seria caminhos a seguir? Uhum. Primeiro, a gente trabalha com 5 censos, que eu vou deixar essa parte para a Diana, porque ela é especialista. Mas eu quero também falar para vocês que, dentro, além de criar essa sensibilidade com relação ao tema, que a gente traz nesses 5 censos, que aí mistura toda uma visão política, filosófica e jurídica nesse nosso aporte final, nessa sugestão do que a gente imagina de realmente de resolução. Além disso, a gente traz alguns aspectos mais concretos, de metas efetivas. E nesse viés, a gente trabalha, então, com 4 pontos. A gente trabalha com a questão financeira, porque sem dinheiro a gente não faz nada. Precisa ter o aporte financeiro. A gente trabalha com a questão da segurança internacional, porque muita da desculpa dos países é mais gente, mais insegurança internacional. E nem sempre. A gente precisa analisar os benefícios da imigração também. A gente traz a questão da integração. Ou seja, a gente precisa ter metas e meios de realmente recepcionar esses imigrantes. E a gente traz um caráter muito importante também, que é a informação. A questão dos dados, que é justamente... Dos dados, que é justamente a falta de interesse até político de realmente buscar... não só os dados concretos, mas como realmente divulgar meios e fomentar a pesquisa e fomentar a expansão do tema dentro da política. E essa questão financeira é muito séria, né? Porque se a gente for pensar, como é que vai ser? Como é que é distribuído isso? De onde que sai esse dinheiro? Para os países, isso aí é uma coisa que deve pesar muito, né? Esse é o principal problema. Mas aí, assim, você tem que entrar também, pensar... Outro dia, um garoto lá em Sevilha me fez uma pergunta muito, muito engraçada. Ele disse assim, poxa, eu estou recebendo tanto imigrante, quer dizer, eu vou ter que dar a minha comida que eu estou comendo para aquele imigrante. Eu vou deixar de comer o que eu tenho, ter o conforto que eu tenho para oferecer para aquele imigrante, né? E aí você fica nessa questão, assim, meu país já está estabilizado, já está... Que bom que o seu país... A minha resposta para ele foi, que bom que o seu país é estabilizado. Aí eu dei um exemplo assim para ele. Eu falei, olha, você come 3 sanduíches por dia. Vamos falar em 3 sanduíches por dia. A meta não é que você deixe de comer os seus 3 sanduíches, mas que o seu país tenha uma organização em que ele possa prover 3 sanduíches também para aquele imigrante. Porque aquele imigrante também é uma força de trabalho. Aquele imigrante também está ali querendo melhorar a vida dele. Claro que no início é todo um processo. Existe um custo disso inicial. Mas, gente, o nosso país é exemplo disso. Nós somos um país que recebemos italianos vindos justamente dos verdadeiros refugiados de guerra. Sim. Italianos, alemães. E o que aconteceu no sul do país? É a área do Brasil mais desenvolvida. É a região do Brasil mais desenvolvida. Então, assim, falta essa perspectiva de que a migração, ela não é um crime. A migração, ela não é um problema. A migração traz benefícios, sim. O que precisa é de boas políticas. E organização interna também, né? O país tem que estar preparado para isso. Uhum. Porque se não é essa organização, para você... ter que manter, para você ter que lidar com uma realidade de uma cultura, de tudo diferente, né? Sim. É um desafio, né? É, até mesmo para a questão da integração, que é um dos pilares que a gente aborda, é um grande desafio. Como que você vai integrar essas pessoas que estão chegando? Pois é. Né? Qual é a abordagem? Da cultura que eles trazem. Culturas, como que vai integrar? Quer dizer, então, que eu vou ter que abrir mão da minha cultura para deixar a cultura do outro se expressar? E se for muito divergente, como é que eu vou acolher? Como é que vou, sabe? Por isso que a gente trabalha nessa abordagem de... É uma abordagem que a gente traz de 5 sensos, né? A gente chama de 5 sense approach, né? E dentro desses 5 sensos que a gente trabalha, que na verdade é o que está expressa, essa abordagem que a gente trouxe, é a caracterização da Viviane, é a caracterização da Diana, é muito do que a gente é, que está exposto nessa parte mais filosófica do livro. Então a gente trabalha muito com essa questão da empatia, né? E aí, assim, trazendo um pouquinho para o âmbito individual, é a empatia de quem está recebendo, de quem está acolhendo, entender a situação do outro, mas também daquele outro que está chegando, de entender que eventualmente aquele que está recebendo pode encará-lo como uma ameaça, entendeu? E ambos terem essa noção de compreensão, de intercompreensão um com o outro, né? É claro que quando a gente trabalha os 5 sensos, a gente expande isso para além da característica individual. A gente vai um pouquinho além, a gente trabalha no âmbito... A pergunta é, será que eu não estou negando a assistência que vai me fazer falta amanhã? Não, será que amanhã isso não pode acontecer aqui? E o Brasil? É isso que eu estou dizendo, essa questão da política brasileira. E também uma visão de pequeno, médio e longo prazo, né? Porque pequeno prazo, se você for pensar, é um custo. É um custo. Claro, o custo inicial vai existir. É um desafio, né? São situações novas. Mas com o tempo, aquele povo vai trazer um resultado diferente, né? Inclusive do multiculturalismo, que é muito positivo. Exemplos, né? A pessoa chega, ela abre lá um negócio com a comida típica do lugar dele. Então, assim, tem vários exemplos que eu lembrei de um rapaz que estava vendendo na rua, assim, sabe? Tipo, vendendo sanduíche, estava vendendo coisas, assim, que eles, típicas da região. E, então, assim, várias iniciativas. Mas aquela pessoa, ela vai ser produtiva no futuro, né? Então, essa visão de médio e longo prazo é que, às vezes, não tem, né? Então, você vê no imediatismo só a dificuldade. Você não vê o resultado depois, né, daquele acolhimento que foi gerado. Né? Exatamente. A gente, então, vai chamar os nossos amigos patrocinadores e nós voltamos daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Verão já chegou. Cadeiras de praia e guarda-sol, Casa Vitória. Churrasqueiras e espetos, caixas térmicas, Casa Vitória. Tendas e barracas, Casa Vitória. Coletes salva-vidas, também na Casa Vitória. E mais, uma infinidade de produtos para a sua casa. Casa Vitória, onde você economiza tempo e dinheiro. Na Vila Portes, Fagundes Varela, 481. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Casa Vitória. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948-0137. Bioetos, especializados em você. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compuclinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo. Instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compuclinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. de volta aqui, então, falando sobre migração ambiental. Você nos acompanha pela rádio, mas também pelo Facebook, pelo YouTube. E a gente estava falando dessa questão filosófica que envolve a migração, né? Vamos continuar nessa linha? Então, vamos lá. Só para explicar para vocês que esse tema a gente trouxe dentro de uma perspectiva do direito. Inclusive, a gente apresentou tanto em Sevilha, como em Lisboa, como lá em Coimbra, né? Nas faculdades de direito. Mas, é claro, existe dentro do direito também, existe a filosofia do direito. Então, lá em Sevilha, a gente apresentou no 10º Congresso Encuentro Internacional Hispano-Brasileño, de hecho. Sim, Encuentro Hispano-Brasileño de Direito Romano e Filosofia de Direito, que eu, na verdade, eu já sou de Sevilha, eu queria dizer. Eu morei em Sevilha durante 7 anos e venho acompanhando esse encontro. Vão muitos brasileiros para lá discutir toda essa temática, não só de direitos humanos, mas também de filosofia. Então, foi muito rico esse nosso debate. Tinha muitos professores doutores e alunos também de mestrado, brasileiros, né? Porque foi legal que a gente faz essa interação. E lá em Sevilha, em Coimbra, também a gente trabalhou dentro do Centro de Estudos Sociais, que também tem uma abordagem mais jurídica. Existe um doutorado lá, que também foi uma parte do meu doutorado, foi feito lá. Existe uma abordagem também feita dentro da questão de filosofia, mas também dentro do direito. Mas essa área envolve muita sociologia também, né? Exato. E aí, dentro desses censos que a gente trouxe, tem muito mais para a gente aprofundar, sabe? A gente nota que assim, a gente quer começar a gerar esse senso, assim, a questão dessa conscientização de que isso é possível, de que é necessário, né? Mas é um trabalho de formiguinha. Mas a gente espera, assim, justamente estar plantando essa sementinha. Lógico. A questão dos censos que a gente trouxe, na verdade, a gente se dedicou no livro um capítulo para falar sobre eles, mas não foi um capítulo integral, né? Ficou uma parte do censo. Então, a gente sentiu, terminaram os lançamentos lá na Europa, e a gente ficou, cara, ficou uma lacuna que a gente precisa trabalhar, a gente precisa trazer isso à tona, porque isso guia muito do nosso trabalho, né, da nossa perspectiva. Embora seja uma perspectiva filosófica, a gente está sentindo essa necessidade de trabalhar, né, e muito do que motivou a gente a trazer esse debate dos censos, né, Five Senses Approach, que é a abordagem dos 5 senses, foram justamente a necessidade de reflexão que a gente trouxe, né? Por exemplo, quem de fato são as organizações que poderiam liderar, né, esse um trabalho conjunto para poder chegar a um resultado favorável que seja o melhor para todos. Como que essas organizações podem trabalhar com relação a isso? Isso gerou, né, muita discussão. Isso foi um pensamento muito construído ao longo dos 2 anos do livro. Que não é só essa instância que existe internacional que vocês falaram. Isso, não é o Pacto Global. O Pacto Global envolve todas essas instituições. Uma organização. Exato. Não, eles são muitas organizações. Tem uma que lidera, que é a OIM, mas a gente também, foi aí que a gente chegou nesse ponto de realmente formatar e verificar dentro do que já acontece. Porque o que acontece? Existem muitas iniciativas esparsas. É como se cada um fizesse um pouquinho, mas, poxa, esse pouquinho, por que não se une? Porque não tem. Não é questão de centralizar, é questão de organizar a demanda, entende? E aí a gente sentiu a nossa proposta justamente de unir, então, toda a questão, reunir tudo em 2 órgãos, para não deixar um só, para não deixar um chefe, né? Só um chefe. Seria. Até porque são as especialidades diferentes. Exato. Acabam se Quais são as duas especialidades que a gente está falando? Migração e meio ambiente. Perfeito. Então existiria a OIM, que é a Organização Internacional de Migração, e a UNFCC, que é a organização, então, da ONU, para que faz toda a vamos dizer, normatização e toda a integração com relação aos mudanças climáticas. CC, câmbio climático, mudanças climáticas, tá? Que as mudanças climáticas é o principal fator, realmente, de catástrofes naturais, né? Então, por que não unir esses dois órgãos? Em vez de eles trabalharem separado, por que eles não atuam em conjunto? Em momento algum eles trabalham? Agora, no Pacto Global, eles estão começando a tratar. Eles estavam tratando. Mas essas outras instâncias também não. Elas, cada uma vai na sua. Exato. No seu âmbito. Aí tem muita ONG, tem muita iniciativa que trabalha, por exemplo, só com público, só com ajuda humanitária. Né? Ou então trabalha. Então, assim, não é muito bom, já é alguma coisa. Ou então trabalha com as duas coisas. Né? Trabalha com refugiados e, por exemplo, o ACNUR, né? Que é o de refugiados. Eles não negam assistência humanitária para um migrante ambiental. Eles não negam, até porque seria uma questão de direitos humanos. Né? Mas. E não precisaria também, de certa forma, ser tão específico. A questão é que você pode centralizar isso, em vez de ficar várias iniciativas. Necessidade de coordenação de esforços, sabe? Uhum. Em prol de um bem maior, entendo dessa forma. É isso. Né? Existem várias iniciativas, todas elas são muito espraiadas. É uma visão mais de conjunto. Exatamente. Exato. Necessidade de coordenar, de unir para não perder esforços que estão sendo direcionados. Até recurso financeiro. Recursos. Né? Né? Ah, então, sim. A gente entende que há essa necessidade de centralização dos trabalhos, né, de um modo geral, para poder trazer mais coesão, de fato, para o trabalho. Uhum. Né? E aí você estava falando que existem alguns censos, né? Ah, sim, dos censos, né? Então, a gente faz várias perguntas, né? Quem, como, onde, quando, o quê e por quê. E uma das perguntas que motivou foi justamente isso. Como a gente pode ajudar a desenvolver uma responsabilidade compartilhada, né? Tratando dessa questão da responsabilidade mesmo, que é individual, parte do indivíduo, mas que ela parte também para todos os estados, né? Diante dessas questões, desafios de meio ambiente e de direitos humanos e migrações ambientais na série que a gente vive, né? Então é nessa parte que a gente traz essa abordagem mais filosófica. Essa responsabilidade compartilhada que você está falando é entre os países, né? É a responsabilidade de todos, porque se a gente for pensar, de fato, a responsabilidade prioritária é do estado, né? Daquele estado onde ocorreu efetivamente o desastre, né? Aquele estado que tem de garantir os direitos básicos daquele indivíduo. Mas, eventualmente, se aquele estado não tem condições de garantir, e aí, o que vai acontecer com essas pessoas? Então, a gente fala de uma responsabilidade compartilhada. Né? Então, aí, para responder a essa necessidade de responsabilidade compartilhada, é que a gente traz os cinco sensos. Né? Em espanhol, os cinco sentidos e em inglês, five sense approach. Né? Então, o primeiro seria um senso de empatia, que é justamente aquilo que a gente tratou anteriormente, que é a necessidade de você se colocar no lugar do outro. Né, de você entender que determinado estado naquele momento está vivendo uma situação difícil, que você não pode abrir mão de ajudá-lo eventualmente, porque eventualmente pode acontecer um desastre natural ou alguma situação ambiental no seu próprio país. Então é se colocar no lugar do outro, e aí não se colocar no lugar do outro somente sendo o estado receptor, mas também aquele que vai precisar eventualmente, que vai desencadear a situação, né, de migração, que sofreu, no caso, o evento ambiental. Então, é aquela necessidade que você tem de intercompreensão, né? Que é o primeiro senso que a gente trabalha, o primeiro senso. Aí tem questão humanitária também, né? Aí a gente trabalha com cinco sensos, né? Então, tem um outro senso, que é o senso de consciência. E quando a gente fala desse senso de consciência, a gente traz aquela necessidade de você, eventualmente, pelo menos, considerar a hipótese, né, de que sim, por exemplo, essa discussão que existe, né, das mudanças climáticas, muitos argumentam que isso é uma falácia em relação à ciência, né, que de fato as mudanças climáticas não estão efetivamente sendo responsáveis por todos esses desastres ambientais. Já tem muitos pesquisadores que falam, olha, não é bem assim, mas as lideranças políticas trazem uma outra perspectiva, um outro olhar, negam pra caramba isso, né? Então a gente traz justamente essa necessidade de você se conscientizar diante do problema. Aí existe, né, aquela questão do princípio da prevenção, né? E o princípio da precaução, ou seja, a precaução ela vai mais adiante porque ela não exige que haja uma comprovação científica para que você comece a agir. Tá? A prevenção, no caso, é você proteger os recursos naturais e tudo mais. Mas a precaução, ela não exige essa comprovação científica. Então, assim, na dúvida, se existe ou não mudanças climáticas, a gente vai atuar para evitar que algo piore com relação a isso. Não, mas, gente, porque é evidente. Os fatos estão aí. Claro, né? A gente vê realmente que essa questão da academia também ela é muito polêmica, porque existe pesquisa para o que você quiser. Né? Existe pesquisa para dizer que sim, existe pesquisa para dizer que não. E isso vai muito de acordo com o interesse, muitas vezes, político e econômico de determinada nação. Mas a gente vê no noticiário. Claro, mas existe pesquisador que está caindo, está incendiando um estado inteiro da Califórnia, como aconteceu agora, em função de ventos, em função de uma seca, em função de tudo isso, e todos os especialistas dizendo, olha, isso foi em função das mudanças climáticas, e o presidente vai lá e diz que não, isso não foi em função das mudanças climáticas, porque ele acha que não, ele arranja um pesquisador lá que diz que não é e ponto. Então a gente traz essa necessidade de você pelo menos considerar a hipótese de que isso de fato pode eventualmente ocorrer e que você tem responsabilidade com relação a isso. Por mais que você não precisa acreditar cegamente, existem evidências, existem cientistas que estão falando a respeito, mas se pelo menos eu considerar a hipótese e atuar com base na prevenção, na precaução, para gerar um resultado positivo para todos, né? E aí entra também a questão do senso que a gente chama senso de humanitarismo, né? Que seria basicamente a ênfase no ser humano, ou seja, é a ênfase de que todo ser humano de fato deve e merece ser ajudado em fases difíceis, em situações de crise, em situações delicadas, como são essas situações que acontecem no caso dos migrantes ambientais, né? Vale ressaltar que esse senso de humanitarismo, ele vai ter uma relação direta com o senso de empatia. Direitos humanos também, né? Também. Como que chama? Direitos humanos... Humanitária, ajuda humanitária? Não, não é um código, é uma lei, é uma declaração. Declaração Universal dos Direitos Humanos, sim. Tem relação direta, né? A gente fala, na verdade, porque a gente traz essa perspectiva mais filosófica, mas a gente trabalha muito essa questão dos direitos humanos no livro. Tem um capítulo dedicado para falar sobre a questão dos direitos humanos e o que existe hoje de legislação. Que tangencia, porque como não existe uma legislação específica, existe alguma coisa que de alguma forma pode proteger, mas de uma forma muito incipiente ainda. Genérico. Genérico, né? E o que acontece é que, na verdade, vários autores trazem as suas taxonomias para suas pesquisas, né? Então, você vai encontrar autores que trazem 7, 8 categorias, e o que há em comum em todos esses pesquisadores é que eles sempre trazem duas categorias básicas e que é o que a gente adota no livro, né? Que é a perspectiva de proteção dos direitos humanos e do direito ambiental, né, que a gente considera isso o grande balizador, né, de qualquer iniciativa que a gente precisa ter de proteção em relação aos migrantes ambientais, né? Então, assim, esse senso de humanitarismo, ele vai ter uma relação com a empatia, porque primeiro eu me coloco no lugar do outro, em seguida eu ajo em relação a ajudar o outro, né? Então, essa conexão. A gente pode, então, daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente continua aqui falando sobre migração ambiental. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Atenção, você que vai montar, reformar ou construir. A Friletras trabalha com letras caixa, letreiros em aço corte, aço inox, aço pintado, revestimento de fachada, brises, placas de sinalização, homenagens e inaugurações. A Friletras é uma empresa premiada em comunicação visual há mais de 25 anos. Pensou em letreiros? Pensou em Free Letras. Acesse o Facebook Free Letras. Seja visto para ser lembrado. A sua logo é a nossa marca. Telefone 3029-2910. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence. A 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher. Com área privativa de 74 metros quadrados. Com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Você mora em apartamento ou casa grande? Em alguns locais da sua casa fica sem Wi-Fi ou a conexão fica lenta? Você perde o sinal ao mudar de um cômodo para outro? Chega disso! Temos uma solução para você ter mais velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Chegou o Kit Linka M3. Ele funciona assim. Nossa equipe instala quantos roteadores forem necessários para o sinal de internet chegar em todos os lugares da casa. Mas não são roteadores comuns. Eles usam uma tecnologia super moderna que dá mais velocidade ao Wi-Fi e muito mais estabilidade. Você pode andar de um cômodo para outro e continuar conectado. Os equipamentos são lindos e super discretos, sem antenas aparecendo. Atendemos qualquer imóvel em Foz. Você só precisa ter um plano de 20 megas ou mais por fibra ou cabo de qualquer operadora ou provedor. Acesse o site www.linkaconc.net.br. Kit Linka M3. Mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi para você que mora em imóveis grandes. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Estanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Então, aqui conversando sobre esse assunto muito sério, que é a migração ambiental. A gente está aqui com a Diana e com a Viviane, e a gente queria que vocês comentassem então essa parte toda que vocês estavam falando dos censos, né? Uhum. Que é uma questão mais, digamos assim, da pessoa partindo para o Estado, né? Mais ou menos por aí, não é? Parte de uma noção íntima. Também acaba partindo em determinados momentos, né? Porque você se predispõe intimamente para poder agir em relação ao outro, né? Mas aqui a gente traz uma amplitude mesmo. E como isso pode atingir o Estado. E aí, a Diana vai trazer aí nessa questão da responsabilidade compartilhada, ou seja, você trazer esse princípio filosófico, aí a gente pode entrar até em alguns conceitos conscienciológicos, já que a gente estuda conscienciologia também, dessa reciclagem intraconsciencial, de se dar conta de algumas coisas que precisam mudar, até outro tema que eu tenho trabalhado também, que é a questão da cosmoética ambiental, né? De você ter essa noção de multidimensionalidade, ter essa noção de múltiplas existências e entender que isso nasce da sua ética pessoal, tá? De como você age no seu dia a dia, e isso vai galgando até chegar na ética do Estado. Tá? E nessa ética não só do Estado onde você vive, mas de todos os Estados. Né? E essa responsabilidade compartilhada inclui também essa noção individual, né? Exato. Vai incluir, porque a gente vai partir do princípio, a gente parte do princípio de que o menos doente ajuda o mais doente. E quando a gente amplia isso no âmbito das relações interestatais, a gente traz a seguinte premissa: o país menos doente ajuda o país mais doente. Né? E quando a gente fala de país menos doente e país mais doente, na maior parte das vezes, mas nem sempre, a gente está falando de questão de vulnerabilidade. Né? E aí entra muito a questão financeira também, de ajuda, né, em relação aos países. Então, é até uma tendência natural, né? A pessoa ela vai sair de um problema que aquele país não foi ou não é capaz de e às vezes não só é capaz, sozinho, como ele é vítima. Tá? Existe uma relação também de holocarma das nações também, porque muitas vezes muito da poluição causada no mundo é causada pelos países desenvolvidos, e quem paga o preço são os países subdesenvolvidos. Então você vê uma poluição, né, atmosférica, você vê poluição das águas, você vê país fazendo, instalando as suas grandes indústrias em países subdesenvolvidos para fazer o quê? Para utilizar os recursos naturais, para utilizar mão de obra barata, para explorar um sistema de impostos que é o atrator para aquelas empresas, ou seja, de pagar menos imposto, né? E no final, o que ele deixa de rastro? Tudo bem, ele gera empregos, mas ele gera salários miseráveis muitas vezes, ele gera uma super exploração da população e principalmente os recursos naturais com a poluição. Né? Então é essa responsabilidade compartilhada. A gente fala até de uma certa forma de um payback, ou seja, de uma certa forma de uma recompensa por tudo o que eles já causaram a esses países. Né? Não é aquela coisa, poxa, tadinho, eu estou ajudando. Não, você tem responsabilidade nisso. Causar, você, né, causou isso. Então vai lá e ajude realmente, porque é sua responsabilidade. E vale ressaltar que hoje talvez a gente não precise de ajuda, mas e amanhã? Né? E a responsabilidade, de fato, é de todos. Não tem como negar que é a responsabilidade, até porque são fenômenos, questões ambientais. Né? Pode acontecer lá, alcançar aqui, como geralmente é o que acontece. Né? Então, não dá, efetivamente, para fechar os olhos em relação a isso. Já está provado que a Amazônia influencia no clima de todo mundo. Sim. Então, assim, tudo o que acontecer aqui reverbera no mundo todo. Então, nós temos essa responsabilidade com o mundo todo. Né? E essa falta de visão do governo brasileiro atual realmente é vexatória. A gente vê na história da humanidade, né? Ora tem uma região que é mais próspera, ora aquela região está, né, inóspita, ela está degradada, ela passou por uma guerra, e aí aquilo que era o auge, né, o império cai. Então a gente vê que isso, ao longo dos séculos e milênios, acabam acontecendo essas mudanças mesmo, né? Então a gente pensar nisso, eu vejo que é realmente pensar no futuro, né? Porque a gente já está tentando fazer essa conscientização, já pensar assuntos do meio ambiente e tudo mais, e preservação da natureza, com vistas ao futuro mesmo. Ô Rose, eu acho que não é nem uma questão de futuro, né? É o aqui e agora, sabe? Já começou, a coisa está aí. Por exemplo, existem ilhas no Pacífico onde as pessoas estão buscando já, porque já realmente já subiu muito o nível dos mares, tá? E as pessoas estão buscando, então, migrar para a Nova Zelândia. E existem decisões de tribunais da Nova Zelândia e que eles recebem no máximo 1.000 pessoas por ano. E se são milhões, 1 milhão de pessoas, por exemplo? Entende? Quem vai suprir isso se os países mais próximos, mais desenvolvidos, não querem aceitar essa população? Ainda existe toda uma questão psicológica, também isso aí também queria abordar. Porque essas pessoas, por exemplo, que elas vão perder o seu país, elas perdem a identidade, elas perdem a cultura, sim, elas perdem o senso. E muita gente, assim, existe até uma questão psicossocial aí, que alguns estão sabendo o que vai acontecer, está lá sendo invadido dia a dia, tá, o seu meio ambiente está ficando inóspito dia a dia, cada vez mais seco, cada vez mais quente, ou mata realmente avançando cada vez mais, e as pessoas resistem, elas não querem sair porque elas têm apego àquela terra. Né? Então existe também um trabalho psicossocial que a gente pode fazer, e isso também tem muita ligação com a reurbanização extrafísica que a gente estuda lá na Conscienciologia, né? Ou seja, de como nós podemos atuar junto com os amparadores, de fazer com que exista uma reverberação, de uma certa forma, uma cosmoética ambiental, e essa cosmoética ambiental, ela repercute tanto no intrafísico como no extrafísico, né? Você falou, e eu lembrei que a gente está revisando lá na Epígrafe um livro sobre um trabalho que foi feito aqui em Foz do Iguaçu, na região do Rio Boici, que já foi totalmente também degradado, né? Muita poluição, ocupação indevida, e a própria população, sabendo que ela não pode sair dali, ela olha, já mora ali há quanto tempo, tem um senso de ambientação, de pertencimento àquele local, que a própria pessoa, sabendo que... E aí entra a questão da adaptabilidade psicossocial. Exatamente. De um trabalho de ser feito e dizer, olha, é melhor, não tem alternativa, você realmente migrar é um direito, migrar é a única solução, e você precisa trabalhar o seu intraconsciencial, trabalhar seus trafores e buscar ser uma pessoa mais adaptável e se adaptar a um outro país e migrar para um outro país e vencer, buscar novos desafios, novos empregos, vivenciar novas culturas, porque as pessoas também são muito arraigadas aos seus tradicionalismos, né? E aí a pessoa, ela pode, esse papel pessoal, ela pode, por exemplo, eu lembrei desse caso porque é real, está acontecendo aqui na região, aqui em Foz, e várias pessoas estão engajadas de várias áreas, de várias faculdades aqui. Então, quer dizer, mesmo aqui você pode voluntariamente atuar, né? A gente está com um problema aqui, sério, aqui na cidade. Agora, imagina a hora que a gente pensa nisso a nível macro, aí a gente, poxa vida, mas o que, que eu posso fazer? O problema está lá, né? Não, mas a gente também tem problema aqui. Né? A gente pode começar conhecendo a realidade nossa, cada um, né? Cada estado, cada cidade, a pessoa vê como é que está, né? Acho que aí pode ser um primeiro momento, não é não? Eu acho que um primeiro momento muito importante, que eu acho assim, que as pessoas já estão começando a abrir mais a mente, é que a imigração, ela é o melhor para todos, entende? Essa cultura da imigração. A gente vê um mundo globalizado que a gente vive hoje, não só com relação à superpopulação, mas a facilidade que se tem hoje de viajar, em todos os momentos da vida, em algum momento nós somos migrantes. Então você realmente ter essa cultura de imigração, dizer, eu sou imigrante e eu posso receber um imigrante, porque todos somos imigrantes. E aí vem outra máxima da Conscienciologia que também a gente trabalha no livro, que é a questão de aconteça o melhor para todos. Né? Ou seja, a migração migração ela tem esse foco, né? A migração vai proporcionar esse sentido de que as pessoas elas podem se unir, existe uma mega fraternologia, existe um universalismo, existe toda uma vontade de que eu possa amparar o próximo e isso seja bom para mim seja bom para ele também. Até a própria troca energética, né? Entre as nações, entre as pessoas, e que esse movimento migratório vai gerar também uma coisa assim. Uma série de benefícios. E a gente pensar um pouco no lado bom da migração, né? E no lado bom do acolhimento. Tem um lado bom. Nós brasileiros somos muito acolhedores, né? Quando a gente recebe pessoas de fora, geralmente esse lado acolhedor ele vem também muito à tona. Não é regra, né? Já vivemos aqui a questão da Venezuela, algumas situações mais delicadas que aconteceram, mas de um modo geral nós temos esse traço, né? Então, se temos esse traço, podemos aproveitá-lo, né? De uma forma mais espontânea, de ajuda. Claro, com estrutura financeira, com estrutura política, com políticas de integração. Não adianta eu abrir as fronteiras, recepcionar um monte de gente e não ter emprego para essas pessoas, não ter um serviço psicossocial para integrar essas pessoas, né? Não buscar formas de que essas pessoas gerem renda, inclusive, para o país. Então, necessita que o Estado se dê conta que isso é um caminho sem volta, que há maneiras de atuar e realmente fazer a coisa acontecer. Muitíssimo obrigada às duas. Obrigada. Hoje foi um programa muito sério. Penso que é uma responsabilidade, né, muito séria, que os governos, uma hora ou outra, vão ter que pensar, vão ter que agir, né? Vão ter que solucionar em algum momento, não é isso? Então a gente agradece muito a participação de vocês, né? E a gente conta com a presença de vocês, com a participação no próximo Entre Livros, sexta-feira que vem. Obrigada a todos. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles. De volta na próxima sexta, à 1 da tarde, aqui na...